Vamos tomar as Bíblias em mãos no Salmo de número 142 e vamos ler um versículo apenas na palavra do Senhor. Salmo de número 142, versículo 7. A mensagem que Deus faz nos descer ao coração para esta oportunidade tão preciosa em que estamos reunidos na presença do Senhor. Salmo de número 142, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Vou ler mais uma vez. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Quem pode dizer amém nesta noite? Amém. Vamos assentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, desde terça-feira, quando fomos convidados para estar com os irmãos mais uma vez nesta noite, confesso aos irmãos que já senti a saudade de pregar aqui na quinta-feira, justo que pregamos durante 6 quintas-feiras consecutivas e foram de bênçãos para os irmãos, como também para a nossa vida espiritual. E eu pedia a Deus esta tarde, ou mais precisamente pela manhã, uma palavra para esta noite. E eu quero nesta noite pregar a boa palavra de Deus num tema expressivo e urgente para os dias em que estamos vivendo. E quero falar nesta noite sobre uma prisão. Mas a prisão que quero falar desta noite não é uma prisão comum. Não seria a prisão de Alcatraz, a prisão mais segura do mundo, que muitos chegam a dizer que é uma prisão que não tem nenhum tipo de fuga. E ela é tão famosa e tem este pejorativo que acompanha o seu nome, que até a grande empresa cinematográfica de Hollywood fizera o filme Alcatraz. Ela é uma prisão de segurança máxima. Mas não quero falar de Alcatraz desta noite. Não quero falar do já abolido o complexo de Carandiru em São Paulo, como durante muitas décadas foi o maior presídio da América Latina e que tinha em seus pavilhões, por separação lógica, devido a penas que os homens deviam cumprir. Lá tinha homens de toda espécie. E no pavilhão mais negro, que era chamado Pavilhão 9, era onde colocado os bandidos de pior espécie que nós possamos imaginar, que a sociedade abolia e tirava de circulação da sociedade. Não quero falar do Pavilhão 9, nem mesmo do complexo de Carandiru. Não quero falar das falhas prisões ou dos presídios do nosso pequeno estado do Rio de Janeiro, mas um estado onde o crime paralelo, mais precisamente do narcotráfico, tem tomado conta das cenas dos nossos noticiários. E tendo Bangu 1 e Bangu 2 tão falhos que adentram dentro daqueles pavilhões não somente celulares e notebooks, mas também linhas de telefones fixas e assim por diante. São prisões falhas. Poderíamos falar da prisão que é considerada hoje uma das prisões mais seguras do nosso Brasil e, por que não dizer, uma das mais modernas, que é a prisão construída, o presídio construído aqui na nossa cidade de Foz do Iguaçu. Mas eu quero falar da pior prisão que o homem possa ser aprisionado. E que prisão é esta, pregador? Não é uma prisão externa, não é uma prisão do mundo físico, não é uma prisão de cadeias, de chaves, aonde que um simples cadeado rompido tira este homem da cela e o põe em liberdade. Mas a prisão que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo tem colocado, fervulhado no meu coração para falar desta noite, é a pior de todas as prisões. E que prisão é esta, pregador? É a prisão da alma, a prisão do interior do homem. O homem hoje nunca fora tão aprisionado no que se diz respeito ao seu espiritual, ou o homem espiritual, como no os dias em que estamos vivendo. Segundo entendemos pela palavra de Deus e também pela antropologia teológica, o homem é dividido em três partes: corpo, alma e espírito. O corpo, através dos sentidos, ele tem até mesmo um relacionamento com o mundo através do tato ou visão, audição e assim por diante. Mas o homem também tem o espírito, que no original hebraico quer dizer ruah e no grego quer dizer pneuma, o sopro de vida. E este espírito, ele também tem uma alma. Cada homem, cada cidadão, cada filho e filha de Deus possui uma alma. E o que é a alma humana? A alma humana, senhores, ela é dividida em três faculdades diferentes. Estas faculdades são divididas pelo sentimento, vontade e emoção. Ou seja, sensitiva, volitiva e emotiva. Em outras palavras, a alma é a sede das emoções humanas. A alma simplificando ou até mesmo dando um significado mais real para a nossa compreensão, ela é sinônimo da psique humana, ou seja, a alma, segundo entendemos pela palavra de Deus, ela é a mente humana, é onde é depositado as nossas emoções, é através da emoção depositada na alma que o homem chora, é através da emoção depositada na alma que o homem sente dor, é através da emoção depositada na alma que o homem se apaixona por um outro ou por uma pessoa de sexo oposto e assim por diante. Em muitos casos, é através do que depositamos na alma é que projetamos o nosso futuro. Todo homem e toda mulher, ele tem e sempre possuirá uma alma. E esta alma, ela está posta à disposição do homem para a sua perfeita escolha, se ele tem uma alma sadia ou se ele tem uma alma doentia. E por que ter uma alma sadia e uma alma doentia, pregador? Porque nós entendemos que existe um céu e também existe um inferno. Existe um Senhor chamado Jesus, como também existe o inimigo das nossas almas, que é o diabo. E a Bíblia diz que ele veio não somente para roubar, matar e destruir, principalmente a alma humana. Em outras palavras, aonde o diabo age na vida das pessoas é através do psique, é através da alma, é através dos sentimentos, é através das emoções, é através do rancor, é através do ódio, é através do pecado, e tudo isto é depositado sobre a alma do homem. E agora eu vejo o salmista Davi, lá na caverna de Adulão, clamando a Deus e dizendo: ó Deus, tira a minha alma da prisão. E pelo que eu entendo da Bíblia, senhores, não é somente as pessoas que não são crentes ainda que são aprisionadas ou têm uma prisão na alma, mas pelo que eu entendo da Bíblia, existem muitos crentes que estão aprisionados dentro da sua alma e cheios de doenças dentro da igreja. Tem 20, 30, 40 anos de crente, mas continua doente, porque a alma está presa em sentimentos de destruição, de rancor, de inveja, de ódio e de tristeza, e aí não prospera, não vai para frente, o ministério é raquítico, não tem solução para os seus problemas e fica se perguntando: por que minha vida não vai para frente? Por que que as coisas não acontecem na minha vida? Quereis saber por quê? É porque a alma está doente. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para curar muitas almas, muitas emoções, muitos sentimentos desta noite, muitos ministérios fracassados, muitas vidas sem esperança. Quereis saber por quê? Porque eu vejo um clamor da igreja dizendo: Senhor, tira a minha alma da prisão. A indústria do entretenimento, ela nunca fora tão rica como é nos dias de hoje. E o que é a indústria do entretenimento, senhores? O homem pós-moderno, o chamado já homo sapiens, ou o homem da década em que estamos vivendo, ele tem à sua disposição um artefato de entretenimento como nunca tivemos em outras épocas. Os irmãos aqui que são mais velhos e até mesmo com o passar dos anos sabem perfeitamente que há anos passados, o único entretenimento que o homem tinha era um pequeno rádio, às vezes a pilha e às vezes, quem sabe, ligado à energia elétrica. Hoje o homem tem à sua disposição a internet, os outros entretenimentos como cinema. O homem tem hoje os teatros à disposição. O homem tem hoje os DVDs. O homem hoje pelo telefone liga para a locadora e a locadora entrega os filmes hollywoodianos na sua casa. Existe uma série de entretenimentos, coisas que são feitas e produzidas que geram bilhões na indústria do entretenimento para tentar alegrar o homem. O homem nunca teve à sua disposição tanto entretenimento, mas ao mesmo tempo que ele tem à sua disposição um artefato imenso de coisas que lhe trazem alegria, o homem nunca foi tão triste, o homem nunca foi tão vazio, a sociedade nunca foi tão podre e destruída como é nos dias de hoje. Quereis saber por quê? O que leva um americano, como vimos nestes últimos dias, um serial killer, pegar um rifle e sair matando as pessoas pelas ruas sem ter um porquê, sem ter uma razão fiel? Quereis saber por quê? É porque estão doentes na alma, estão com sofrimento na alma, estão com a dependência na alma. E eu vejo Deus dizendo: ó Deus, tira minha alma da prisão. Deus precisa libertar as almas que estão aprisionadas. Quereis saber por quê? Porque os homens hoje estão sofrendo na alma. O que entendemos pela psiquiatria e psicologia? Existe um fenômeno chamado RAM. O que é a RAM? É o registro automático da memória. E segundo a psicologia, tanto a psicologia criada por Freud, como a psiquiatria, as duas ciências que estudam a alma, a mente humana, elas registram que existe um fenômeno chamado RAM, que é o registro automático da mente. O que é este registro? Este registro automático da mente, ele registra automaticamente no nosso inconsciente tudo o que passamos e vivemos no nosso dia a dia. Tantas emoções que são emoções frustrosas, ou seja, que traz uma frustração maior na nossa vida, como também as emoções que nos trazem alegria, elas incondicionalmente são registradas e depositadas na nossa mente. E você me diria: mas pregador, isso é coisa da psicologia. Não, senhores, a Bíblia Sagrada, há 970 anos antes de Cristo, já falava do fenômeno RAM. Se não, vejamos o que diz Salomão em Provérbios capítulo 23 e versículo 7: como, porque, como imaginou na sua alma, assim será. Salomão está dizendo: o que o homem projetar dentro da sua alma, o que ele depositar na sua mente, é isto que ele vai projetar para o seu futuro. Se projetar coisas boas, ele vai projetar um futuro bom. Se projetar coisas ruins, ele vai projetar um futuro ruim. Se projetar ódio, ele vai projetar um futuro de rancor, de angústia, de tristeza. É por isso que muitas pessoas, elas aceitam Jesus, mas eu quero fazê-los entender uma coisa: o aceitar Jesus é algo instantâneo. É naquele momento que a pessoa é comovida pela palavra, vem à frente, levanta sua mão e aceita Jesus. Agora, o processo de formação de um santo e levar esta pessoa para o céu é um processo que dura a vida toda e está diante dos nossos olhos. Muitos filhos e filhas de Deus que estão doentes na alma e estão sofrendo porque não conseguem jogar para fora o perdão que às vezes lhe leva 10 a 15 anos de diferença para conseguir perdoar uma pessoa, perdoar um cônjuge, perdoar um amigo, perdoar um obreiro, perdoar um pastor. Aí vamos perguntando a estas pessoas, vão se desviando e vão caminhando para o inferno e ficamos perguntando por quê. É porque estão doentes na alma, estão com rancor na alma, estão com sofrimento na alma. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para curar tua alma pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu ver onde Deus está curando nesta noite. O homem pode ir para onde ele quiser, mas ele não pode deixar de registrar este registro automático na sua mente. Escute, para os senhores que têm filhos, entendo o que eu vou lhes dizer aqui esta noite. Muitos pais pegam os seus filhos, as suas crianças, e quando elas nascem e atingem 3, 4 anos, a criança é bonitinha, tudo que ela faz é engraçado, tudo que ela faz chama atenção. Ela deixa cair um copo, aí o pai e a mãe diz: que bonitinho, ele é criança, ele é um menininho. Ele vai na casa do estranho, abre a geladeira, derruba isso, derruba aquilo, e o pai passa a mão na cabeça e diz: que bonitinho, que coisinha fofa. É da idade, é do momento. Mas quando esta criança, ela atinge 16, 17 anos e entra na fase de mais crítica da sociedade, que é a adolescência, o pai tenta reprimi-lo, prendê-lo e segurá-lo diante da força da sua mão e querendo algemá-lo. Aí esta criança já gerou na sua memória RAM, já gerou no seu subconsciente, desde pequenininho, que ela era livre, podia fazer o que quisesse, que era tudo bonitinho, nada tinha problema. Aí chega na adolescência, o pai quer agir de uma forma severa e tentar corrigir esta criança de todas as formas. Meus senhores, me desculpem, será tarde demais, mas eu quero lhes dizer uma coisa nesta noite: tome muito cuidado o que você deposita na mente da sua criança e na mente do seu filho, porque o que projetamos na nossa mente é o que vamos viver no futuro. E eu quero que você projete na mente do seu filho a sabedoria do Espírito Santo, a vontade da palavra de Deus, a presença do Espírito Santo. E quando seu filho chegar com 16, 17 anos, ele vai dizer: meu pai, eu vivo sobre a sociedade bíblica, eu vivo sobre a mansão celestial do meu Deus, eu vivo sobre os estatutos da tua palavra, eu tenho alegria de ir para a igreja cantar e louvar o meu Deus, porque desde criança eu aprendi que a minha fé é assim, a minha vida é assim. E eu quero que você nesta noite louve a Deus pela vida do teu filho e diga: meu filho, eu quero depositar na tua mente bênçãos e não maldições. Mas escutem, o pior problema que a sociedade, não somente a sociedade brasileira, como toda a sociedade mundial vive hoje, é a indústria do narcotráfico. E hoje nós todos, dentro da igreja mesmo, ficamos muito preocupados com os nossos jovens e adolescentes. Eu tenho falado muito para viciados em droga. Muitos lugares que eu chego a pregar, eu termino de pregar, as pessoas vêm à frente chorando, depois me procuram até no hotel, aonde eu fico, nas cidades que eu chego, vem pessoas falar comigo e dizer: pregador, eu não consigo deixar as drogas, é uma coisa terrível, é uma coisa que me prende, e eu já fui viciado em cocaína, e eu sei o que é isso, e eu sei quando Deus me libertou, o peso que saiu das minhas costas. Mas sabe o que nós não entendemos perfeitamente? Quereis saber o que é? Nós pensamos e entendemos muito pouco de narcotráfico e de drogas para poder educar os nossos filhos. Eu quero que você entenda, o homem moderno, nós os pais somos, até mesmo quando nos reunimos no clube, ou quem sabe para falar de política, de jornal e assim por diante, nós temos uma reserva entre um pai, entre um homem com outro homem. Por exemplo, meu querido irmão Juarez, eu não vou falar da intimidade da minha família com o irmão, e nem o irmão da intimidade da sua família comigo, mas os jovens são diferentes, as chamadas tribos urbanas, quando os jovens se trancam num quarto, e adolescentes da mesma faixa etária, eles abrem o jogo, eles falam de sexualidade, eles falam de drogas, eles falam de música, eles falam de tudo abertamente, livremente, e o jovem começa a entrar numa turma do colégio, da faculdade, assim por diante, aonde todos os jovens da mesma faixa etária convivem no convívio das drogas naturalmente, e para que ele não fique sendo como que a afastado deste grupo ou até mesmo desta tribo urbana, ele entra abertamente no mundo das drogas e a sua alma começa a ficar presa pelo vício. Mas eu quero que você entenda perfeitamente, meus senhores e meus irmãos que aqui me ouvem pregar a palavra de Deus nesta noite, as drogas, como muitos de nós pensamos, elas não trazem ou geram nas pessoas dependência física. Não, senhores, porque veríamos, a dependência física, ela mexe no metabolismo das pessoas, e são muitas poucas drogas que mexem na dependência física. Quereis saber por quê? As drogas que geram dependência física são as drogas que vêm até mesmo do ópio, ou assim por diante, como veríamos, a heroína, a morfina e a codeína, e o álcool deliterado, ou até mesmo o gardenal, nebutal e outros calmantes e outros trecos que estão vendendo por aí. É isto que gera dependência física. Mas a pior de todas as drogas, a mais comercializada e a mais vendida no mundo inteiro, ela não gera dependência física, mas ela gera dependência psíquica. E o que é dependência psíquica? É dependência na alma. Ela vai lá no centro das emoções e a mente começa a registrar as sensações de estar drogado. É por isso que o camarada, ele toda vez que está se drogando, ele diz: é desta vez, é a última vez. É por isso que quando ele rouba a carteira do pai para comprar droga, ele diz: desta vez é a última vez. Mas lá na memória RAM, lá no registro automático da memória, está depositada a sensação e a dependência psíquica de novamente buscar a maldita da droga. E por aí ainda vem o diabo trabalhando na mente desses coitados, desses jovens que estão aprisionados e doentes da alma, e eles precisam bradar e dizer: oh Deus, livra minha alma da prisão. Escutem, O que é estas drogas que geram até mesmo dependência psicológica? São as piores drogas. É a cocaína, o crack. E o que é o crack? O crack é uma mistura até mesmo de cocaína com bicarbonato e a chamada até mesmo merla. E o que é a merla? A merla é a pasta de cocaína. Tanto o crack como a merla, ele é fumado. E sendo fumado, ele chega ao cérebro de uma maneira muito mais rápida e atinge a mente do homem de uma maneira estrondosa. A cocaína, quando ela é inalada, ela tem que entrar pela corrente sanguínea e depois então chegar ao cérebro. Mas escute, senhores, a cocaína permanece dentro da corrente sanguínea de uma pessoa durante 6 meses. Você sabe o que é isso? E muitas vezes os coitados dos nossos filhos e filhas estão indo na boca buscar droga e não estão sabendo que são as chamadas drogas batizadas, aonde é colocado caco de vidro e outras tranqueiras mais para aumentar o volume da droga e o lucro do traficante. É uma coisa terrível. E eu tenho chorado muito nestes dias e tenho dito: Senhor, livre estes jovens da prisão da alma. Agora, existem outras doenças da alma, não são só as doenças farmacodependências que criam, ou seja, uma dependência química, senhores. Não. Não é somente a farmacodependência que gera isto na alma do homem. Existem outras doenças. Que doenças são essas, senhores? É as doenças que os psicólogos e psicanalistas, eles chamam de traumas, de síndrome do pânico, de fobias e até a claustrofobia. Ou seja, não podemos ficar num lugar apertado. Se vai num elevador, dá uma síndrome de vontade de desmaio e ele sente-se tão apavorado que enquanto ele não sair de dentro daquele elevador, a sua crise não passa, ele desmaia em lugares apertados, sente falta de ar e fica até mesmo suando frio. Isto é a claustrofobia e assim por diante. Mas o que gera isto nas pessoas, senhores, é o que arquivamos na memória RAM, é que vão gerando estes tipos de traumas. Se não, vejamos, entenda por favor, a minha esposa, ela sofre muito com o medo de um inseto insignificante como a barata. E tem muitas pessoas que sofrem com a barata e com o rato, que são animais ou insetos anti-higiênicos e que com um pisão nós o matamos. Mas para a pessoa que tem esta síndrome, quando ela vê uma barata, parece um dinossauro, um monstro tremendo, e o pânico é tão grande. Quereis saber por que acontece isso? Porque quando esta criança nasceu, quando esta jovem foi sendo formada, os seus pais ou alguém que ela convivia dizia para ela, quando ela nascia: olhe, tenha medo de barata, eu tenho medo de barata. E ela foi depositando isso na memória RAM, e quando cresce, isto fica depositado na sua alma. E sabe quem pode libertar essa pessoa disso? Somente Jesus Cristo. A psicanálise não pode, os terapeutas não podem, mas Jesus de Nazaré, ele abre todas as prisões, todas as prisões, todas as prisões. Existem outras, claustrofobia, por exemplo, que é a sensação ou que não se pode ficar preso dentro de um lugar. Quereis saber por quê? Porque um certo dia, este infeliz, ele entrou num elevador e sentiu uma falta de ar. Aí o que acontece? A memória RAM armazenou isso na sua mente e ele começa a alimentar isso por muito tempo e vai gerando então o sentimento de claustrofobia na sua mente. Assim por diante, todas as outras síndromes também são assim. A síndrome do pânico, por exemplo, que é a sensação de ver a morte. Ele vê morrer, ele vê as pessoas atirando nele sem as pessoas estarem perto. Isto tudo é gerado, quereis saber por quê? Porque o medo súbito foi gerado um dia na sua mente e isso foi sendo fomentado e aumentou com o passar dos anos, e esta pessoa então gera na sua vida a síndrome do pânico. Eu lia num livro que uma jovem num colégio nos Estados Unidos, ela foi chamada pela sua professora de gorda e de burra. Sabe o que aconteceu com esta moça? Ela ficou 25 anos doente só por causa desta ofensa, porque ela depositou na sua memória RAM e o diabo começou a trabalhar na sua mente. Sabe o que ela fez? Ela se suicidou e se matou. É isto que o diabo quer fazer com as vidas e com as pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amigo: não tem jeito de apagar o que está depositado na nossa mente. Isso não tem jeito. não é como o computador que você dá um delete, isto é apagado da mente, não tem como apagar, mas tem como reescrever as nossas histórias. De que jeito, pregador? Dando permissão para que o Espírito de Deus volte novamente a tua mente e você diga: Senhor, tira minha alma da prisão. Tem outra coisa que o diabo está lançando na mente das pessoas. Quereis saber qual é? É a medicina estética. Hoje estão muitas jovens que estão sendo subjugadas pelos chamados medidores de apetite, pelas chamadas plásticas. Tem jovens que elas não conseguem passar um dia sem passar diante de uma balança e chegar a medir o seu peso. Se ela emagrece e ela engorda uma grama, ela começa a ter problemas de bulimia, ou seja, comer exaustivamente e depois ter náuseas e jogar tudo isso para fora. Coisas terríveis. Essas jovens estão sendo subjugadas por este mundo moderno e tudo isso é plantado pelo diabo. E as jovens andam dizendo: é feio, eu tenho que ser magérrima. E existem muitas modelos que estão em depressão e angústia, secas, com 30 e poucos quilos, e estão se achando gordas e ficam dizendo: eu estou gorda. Se olha no espelho e diz: eu estou gorda. Querem saber por quê? Ela depositou tanta nojeira na memória RAM e o diabo trabalha tão exaustivamente para destruir estas pessoas e acabar com tudo isso. Mas eu tenho nesta noite a chave da prisão da alma. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Sabe o que eu quero dizer para os senhores desta noite? Você não é um objeto, você não é um status, você não é um diploma universitário, você não é uma conta bancária, você não é um cartão de crédito, você não é um cargo na igreja, você não é um membro da sociedade, você é uma alma, um ser vivo, um ser humano, e o Senhor ama você, por isso que ele morreu no Calvário. Não deixe o diabo te subjugar, não deixe as doenças da alma te aprisionar. Diga a Deus: eu sou vitorioso em Cristo Jesus, porque eu tenho uma alma. Jesus veio a esta terra para mudar os paradigmas da sociedade. Jesus veio a esta terra para fazer o homem um homem tolerante, um homem solidário, um homem vacinado contra o individualismo. Jesus veio a esta terra para plantar a compaixão e o amor na vida das pessoas. E nós não entendemos isso. Sabe o que acontece? Nós queremos hoje serem subjugados pela pressão do mundo. Hoje em dia você tem que lutar, batalhar e correr atrás, porque se você não correr atrás, a promoção não vai vir na empresa, você vai perder o seu cargo, sempre tem alguém fazendo um curso a mais que você. Aí os nossos jovens, as nossas filhas, estão todo dia tendo que fazer curso de inglês, é curso de espanhol, é curso de não sei o quê. As crianças hoje estão perdendo o prazer de viver, porque os pais enclausuram esses coitadinhos em salas de aula desde 8 e 9 anos de idade. Quando eles saem da faculdade, eles nunca confrontaram com o mundo, nunca viram passarinho cantar, nunca viram um lírio lançar sua flor, não conhece a beleza deste mundo e são subjugados por este mundo moderno. Aí entra em depressão, entra nas drogas e nós não sabemos o que aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga: deixa o teu filho viver, deixa o teu filho viver. Diga: meu filho, conheça o que Deus fez, leva ele nas cataratas da Itaipu e diga: isto é o que o nosso Deus fez, aprenda a ser feliz. Liberte a minha alma da prisão, ó Deus. Ninguém viveu mais pressões na sua vida do que o próprio Jesus. Quereis saber por quê? Olhe só onde Jesus nasceu. Nem o mais indigno dos homens não nasceria onde Jesus nasceu. Jesus nasce numa manjedoura, num curral e assim por diante. Querem saber? O ar saturado do odor azedo do estrume ventilou nos pequeninos pulmões de Jesus já no seu nascimento, se encheirando o cheiro de estrume de boi e de vaca já no momento do seu nascimento. Com 2 anos de idade, Jesus, em vez de estar brincando com as crianças, ele tinha que sair fugido com seus pais, porque Herodes tinha decretado a morte de todas as crianças com 2 anos de idade. Olha, Jesus, com apenas 12 12 anos de idade, ele era admirado pela sociedade devido à sua inteligência e à sua postura de ser, mas ele não podia desenvolver isso, sabe por quê? Porque ele foi ser um carpinteiro com seu pai, e eu fico imaginando que todos os dias quando Jesus pegava o martelo e batia num prego, o Espírito de Deus lhe fazia entender que o seu fim seria ser atravessado por um martelo e por um prego. Jesus viveu isso a vida toda, esse sofrimento da sua vida, mas sabe o que Jesus andava dizendo pelas ruas? Ele dizia: olhe, não andeis ansiosos, não andeis em depressão, olhe para os lírios dos campos, olhe para os passarinhos que comem, não falta comida para ele, não falta beleza para os lírios, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dos lírios. Sabe o que Jesus está dizendo? Não olhe para este mundo, você tem um reino, você tem um céu para conquistar, seja feliz, seja feliz, seja feliz, pare de sofrer, oh Deus, tira minha alma da prisão. Quantos querem ser livres desta noite? Fiquem em pé em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe o que Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vim aqui esta noite para abrir a prisão da tua alma. Jesus quer libertar a tua alma. De novo aquele hino da harpa, bem baixinho. Bem baixinho. Quantas pessoas não evangélicas que estão aqui esta noite? Levante a mão. Levante a mão. Eu quero orar por vocês. Vocês querem ser livres na sua alma? Reescrever a memória RAM do seu, da sua vida? Então venham à frente em nome de Jesus. Venham aceitar Jesus. Venha, moço. Você, moço, loiro. Venha, venha com a sua amiga, com a sua esposa, não sei, com a sua companheira, venha. Você que quem sabe é da igreja, é crente, mas tem um trauma, tem um medo de barata, tem um perdão que falta ser liberado, tem um trauma na sua vida, tem um complexo de inferioridade, tem uma depressão angustiante, está vivendo sobre efeito de calmantes e de outras porcarias da medicina, está gerando para a humanidade e deixando as pessoas presas. Hoje Deus quer abrir a cadeia da tua alma, a cadeia da tua alma. Deus suplica. Aceitando Jesus. Aí vem essa moça para aceitar Jesus. Vocês também. Em nome de Jesus. Alguém acompanha eles aqui. Vem, meu irmão. Abraça eles aqui. Este casal aqui. Em nome de Jesus. Uma irmã vem aqui abraçar ela. Ele abraça ele. Venha, minha irmã. A sua esposa, irmão. Vem, em nome de Jesus. Minha irmã. Estão aceitando Jesus. Jesus te trouxe aqui hoje para libertar a tua alma. Para libertar o teu trauma. Aqui vem a jovem aceitando Jesus. Olá, baixura, bacana, baixada. Pare de sofrer. Tira minha alma da prisão. Tira minha alma da prisão, ó Deus. O que a psicologia não pode resolver em 200 anos, Jesus faz num instante de um milagre. Liberta o homem, abre a prisão, desencarcera esta vida sofredora e diz: você é vitorioso. Ele intercede. Arabaxarabacarabaxá. Derebecarabaxarabacarabaxá. Espera nele. Derebecaxarabá. Com fé e calma. Jesus de todos, Deus vai salvar e te abençoar. Só um momento, meu irmão, só um momento. Vai solando bem devagarzinho, bem baixinho. Quantos que estão aqui na frente e que tem algum tipo de trauma psicológico, seja ele síndrome do pânico, medo de barata, medo de algum outro tipo de inseto, traumas, uma palavra que fez você sofrer por muitos anos, que dói dentro da tua alma, que até hoje você não consegue liberar esse perdão, levante a sua mão. Olha quantas pessoas doentes, pastor, eu vou descer. Deus me trouxe aqui para abrir estas almas, estas prisões, estes cárceres. Você que levantou a mão, vem aqui à frente, mais à frente, em nome de Jesus. Venha, jovem, venha. Jesus te trouxe aqui hoje para libertar a tua alma. Existem lágrimas aqui. Há um milagre visível aqui esta noite. O poder bendito do Espírito de Deus está aqui esta noite. Arabaxarabacaxuriandarabahai.